Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Êxodo. Cada dia que passa, vamos nos aproximando da conclusão dessa devocional, sempre lembrando a você que essas devocionais têm um objetivo, na verdade, motivador. Só para eu preparar os resumos, pude ler um livro de 890 páginas, de história de Israel, levando em consideração uma série de aspectos que estão presentes em todo o livro, aspectos políticos, aspectos históricos, geográficos, formação das tribos. Isso com relação ao livro do Êxodo. São muitos elementos, questões simbólicas, apontamentos para outros livros do Antigo Testamento, para outros do Novo Testamento. Então, é muita coisa que você poderá, ao longo de toda a sua vida, continuar buscando e tendo encontrado esse alimento, se nutrindo, se fortalecendo e se santificando para a glória do Senhor. E nós estamos, claro, cada dia mais de poder estar quase encerrando essa devocional de motivação, sempre destacando alguns pontos de cada capítulo, mas em cada livro de história de Israel, quando vai se trabalhar Êxodo, ou em cada comentário do livro de Êxodo, são livros e livros e livros. Então, não se contente, vá além. Esse é realmente um elemento, um momento devocional para você, para mim e para você. Irmãos, antes de começar a leitura do capítulo 38, irmãos e irmãs, eu quero destacar uma postagem da irmã Vivian, da nossa missionária, e pedir para você escute essa mensagem, muito importante. Isso pode ampliar muito a sua compreensão sobre a situação de Israel hoje. Não que seja uma aula, um seminário, como ela fez no Apocalipse, mas ela está dando uma palavra de alerta, para não cairmos em enganos, em mentiras que se levantam contra o povo de Israel, tá bem? Então vale a pena. Todos são convidados a escutar, está aí postado no nosso WhatsApp. Também quero fazer um pedido àqueles que moram na cidade de São Paulo ou cidades próximas. O irmão José de Amorim, que tem sempre enviado mensagens, postado também palavras edificantes, palavras de motivação, que está internado no Hospital Prevent Senior. E ele pede visitas. Então, aqueles que estão próximos aí, por favor, como parte desse grupo, vamos visitá-lo ali. Você procura por esse nome, José de Amorim, e certamente vai encontrá-lo. Ele é da Igreja Metodista em Cidade Líder. E você poderá fazer essa visita e orar com ele, abençoá-lo. Ele sempre tem uma palavra de motivação para nós, todos do grupo, e nós também podemos ter essa palavra de motivação para com ele. Enquanto isso, vocês que moram longe, como eu aqui, e que não estamos com a possibilidade de visitá-lo, porque moramos em outro estado ou totalmente distantes, vamos nos manter em oração para que Deus faça tudo conforme o seu querer e o melhor para o irmão José de Amorim, desejando que ele se recupere o mais prontamente possível, tá bem? Louvado seja o nome do Senhor. Façamos então a leitura do livro do Êxodo, de Êxodo, no capítulo 38. Depois eu vou fazer a leitura de uma nota que ajuda muito e a leitura do resumo, tá bem? Como nós temos feito todos esses dias, com muita gratidão, muita alegria por esse momento tão especial que o Senhor tem nos permitido. Mais um livro da Bíblia que estamos nos aproximando de deixar uma devocional para os irmãos e as irmãs. O altar dos holocaustos. Fez um altar de madeira de acácia para oferecer a oferta de elevação, chamado altar dos holocaustos, com as seguintes medidas: 1,30 m de altura, e como era quadrado, com 2,25 m de cada lado. Nos quatro ângulos fez um acabamento na forma de chifres, formando uma só peça de arte com o altar e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para carne e os braseiros. Fez também para o altar uma grelha de bronze, em forma de rede, sobre o rebordo do altar, embaixo, desde a parte inferior até a metade do altar. Fundiu quatro argolas nas quatro pontas da grelha de bronze, para que servissem de receptáculo aos varais. De madeira de acácia, fez essas varas, revestiu-as de bronze e colocou-as na argola de bronze, fixadas nas argolas de bronze, fixadas nos dois lados do altar, a fim de que o pudessem locomover. O altar era, portanto, oco e feito de tábuas. Fez uma bacia e sua base com bronze polido, o mesmo polimento que se conseguiam fazer os espelhos de bronze usados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda da presença de Deus, chamada de tenda do encontro ou da reunião. Construiu também o átrio, o lado sul para o Neguebe, tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com os ganchos das colunas e suas vergas de prata. O lado norte, igualmente, media 45 centímetros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Também ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental do mar, com suas cortinas externas, mediam 22,5 metros de largura, com 10 colunas e 10 bases, com ganchos e vergas de prata nas colunas. A parte oriental que olha para o nascente, igualmente tinha 22,5 metros de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento em um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. E cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do átrio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas em volta do átrio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos todos, os suportes e a parte superior das colunas eram de prata, e todos os postes que serviam como colunas do átrio eram unidos por suportes também de prata. Na entrada do átrio, o grande pátio, havia uma cortina de linho fino, trançado, e de fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, obra de arte de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das demais cortinas do átrio, media 2,25 metros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. E todo o revestimento de seus ganchos e vergas era de prata, assim como o topo dos postes que funcionavam como colunas. Todas as estacas e pregos usados no tabernáculo e na área do átrio de bronze. Eis a prestação de contas do material empregado no tabernáculo, a tenda da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas. Sob direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também hábil em desenhar figuras por meio do bordado sobre linho fino, os quais sabia tecer com fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim. O total do ouro empregado na obra, entre todos os trabalhos de arte do santuário, ouro este que provinha de muitas ofertas de todo o povo, foi o equivalente a 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. 1 tonelada, irmãos e irmãs. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, igualmente com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, quer dizer, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu, 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos usados em cada base. 20 quilos e 300 gramas foram utilizados para fazer os ganchos para os postes erguidos em forma de coluna, para revestir as partes superiores dessas colunas e fazer suas vergas. O peso de bronze recebido como oferta movida pelo povo foi de 2,5 toneladas. Com esse bronze, fez as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, sua grelha e todos os acessórios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio e todos os pregos, estacas utilizados no tabernáculo e em toda a área do átrio. Perceba, irmãos, que nós continuamos como mencionamos nesses dias, num bloco todo que faz parte do relato da edificação do tabernáculo. Ontem, no capítulo 37, nós falamos sobre a Arca da Aliança, a mesa dos pães e seus utensílios, os pães da presença, o candelabro de ouro, o altar do incenso, o óleo da unção. E hoje, no capítulo 38, nós temos, de início, o altar dos holocaustos, muito importante em termos de significado para nós, a bacia de bronze, o átrio, o pátio do tabernáculo, o material empregado na tenda. Basicamente, aí um relato de todo o material que foi utilizado. Muito bem. Falando desse material, da parte final, do versículo 21 ao 31, e depois nós voltamos para o resumo do capítulo. Do versículo 21 a 31, nós temos essa espécie de relatório contábil, demonstrando claramente e com exatidão como foram investidos os recursos de mão de obra e de ofertas para a construção do tabernáculo. Nos oferece uma ilustração nítida sobre a prestação de contas que devemos ao nosso Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, insisto nessa questão ética. Uma das maiores necessidades que temos hoje como igreja. Temos várias que eu tenho apontado no aspecto teológico, a necessidade de voltarmos à cristologia, ao cristocentrismo. Se somos seguidores de Jesus, temos que estar olhando, estudando e praticando o modelo de vida que Jesus nos ensinou. Para praticar é preciso estudar, é preciso compreender, preciso pedir palavra revelada do Senhor, senão você não vai saber e não vai poder aplicar. Entre outras coisas que temos destacado, aqui, mais uma vez, falo da ética. A importância do relatório de todo o material que foi utilizado, para que nós tenhamos transparência. Essa transparência perante a sociedade é fundamental como um testemunho de lisura. Porque se nós cometemos erro nessa área, o que acontece é que o testemunho fica comprometido. Então, nós não podemos deixar comprometer o nosso testemunho, tá bem? Quanto ao uso de todas as capacidades, dons e oportunidades que ele nos dá durante a nossa experiência na Terra. Então, essa prestação de conta que nós devemos ao Senhor Jesus não é só com relação ao material ou ao ministério que nós executamos, ou alguma atividade que você realiza com as crianças, com os jovens, com os casais, com os idosos, não. Quanto ao uso de todas as capacidades, dons, oportunidades que ele nos dá durante a nossa vida. É o princípio da mordomia, princípio que nós estamos estudando agora no nosso treinamento de líderes. Ou seja, como nós usamos os nossos talentos no reino. Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. O Senhor nos deu talentos e nós vamos ter que apresentar esses talentos multiplicados. talentos multiplicados nas coisas do reino. Não adianta você apresentar só o talento multiplicado no estudo ou trabalho, ou no lazer que seja, em termos do seu bem-estar, só do seu bem viver. Não. No que diz respeito a onde você investiu no reino, os seus dons, os seus talentos, os ministérios, e quanto isso pôde significar de fruto, tendo a certeza que o Senhor multiplica pelo menos 30 vezes, 60 e 100 por 1. Então tenha certeza disso. E certamente no dia da avaliação que o Senhor fará com cada um de nós, isso vai estar posto. O Senhor vai colocar com alegria: olha aqui, filho, olha aqui, filha, o que o seu talento a meu serviço, o seu dom, o seu ministério desenvolvido, olha aqui o que significou. Repare o que significou, porque às vezes nem sempre temos a resposta objetiva, não visualizamos imediatamente o fruto da nossa semeadura, por exemplo, semeadura na vida das pessoas, no, na evangelização, na ação social, no que for. Muitas vezes nós não visualizamos esse fruto. Às vezes, irmãos e irmãs, eu conto para vocês, anos depois, encontro alguém e uma pessoa disse: ah, pastor, nem sempre a gente consegue lembrar de todo mundo, porque você vai pregar em mais de um lugar. E o senhor lembra que aconteceu tal encontro e o senhor ministrou? Eu falei: ah, me lembro sim desse encontro. Então, depois desse encontro, Deus mudou minha vida e fez isso e fez aquilo. Bom, irmãos, é uma satisfação imensa, mas você não tinha eu não tinha clareza exata do que ia acontecer com cada vida. Eu tinha fé, tinha certeza pela fé, mas não acompanhei a vida de cada um, ou de cada pessoa para quem nós ministramos. Isso acontece dezenas de vezes, centenas de vezes. Quem prega, experimenta isso. Quem investe, investe e depois não pode acompanhar claramente a vida de todas as pessoas para quem está chegando. Tem alguns irmãos do nosso grupo que estão investindo em Bíblias. Poucos, viu? Poucos irmãos. E que estão mandando lá para a pastora Renilda, mas esses irmãos que investem sabem o quanto eles mandaram, mas não sabe todo, não vão saber todo o efeito que isso causou particularmente na vida de cada um. Todos aqueles que estão orando por esse ministério e estão logrando êxito também. Só nesse mês foram mais 300 vidas que se, vamos dizer, incorporaram, né? Podemos, se fosse um rol que nós poderíamos arrolar como quem acessou o nosso blog pelo menos uma vez, ou quem ouviu o WhatsApp pelo menos uma vez. E podem ser 10 vezes, ou 50 vezes, 100 vezes, foram 300 pessoas. Nós chegamos agora a 4.100 pessoas que acessaram pelo menos uma vez ou o blog ou o WhatsApp. No WhatsApp eu faço a contagem diária, matemática mesmo, disciplinadamente, e no blog quem faz isso é a missionária Vívia. Então, nós temos, e aí fechamos o cruzamento de dados. Aliás, aproveito para dizer aos ministros de oração que eu vou reportando para vocês, aos que contribuem, vou relatando para vocês, aos 14 irmãos que contribuem, eu vou relatando para vocês, na expectativa de que chegue mais um. E mais um, e mais um, e mais um. E para os que estão trabalhando, nós compartilhamos entre nós as bênçãos, e vamos reportando ao máximo possível também no blog, no WhatsApp, o que Deus está fazendo. E muitas vezes é reportado em forma de ministração, como essa. Bem, ou seja, como nós, voltando para o texto, como nós usamos os nossos talentos no reino? Irmãos e irmãs, como nós usamos os nossos talentos no reino? Lembre-se que você vai prestar conta dos talentos que recebeu. Tanto as riquezas recebidas dos egípcios, no caso do povo de Israel, como a habilidade recebida da inspiração direta de Deus, como foi o exemplo de Bezalel e Aholiabe. Então, todos nós vamos prestar conta. Eles, lá naquele contexto, Israel, na saída do Egito e na travessia do deserto, vão prestar contas, certamente. E nós também vamos prestar conta, seja da riqueza recebida, seja da habilidade recebida pela inspiração direta de Deus. Tinham como propósito o mais importante, propósito mais importante, perdão, erguer um templo de perpétua adoração ao Senhor. E é isso que nós queremos, ser um templo de adoração ao Senhor. Nessa época, um talento significava mais de 30 quilos, ou 3 mil siclos. Como você pode observar no versículo 24, para você entender, um talento representava isso, tá bem? Um talento mais de 30 quilos. Um talento mais de 30 quilos ou 3 mil siclos. O que quer dizer que o siclo do santuário pesava cerca de 10 gramas. Empregou-se, portanto, aproximadamente uma tonelada de ouro puro só na decoração do tabernáculo. Uma tonelada de ouro puro só na decoração do tabernáculo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Essa nota que eu li agora é da BKJA. Não seja como Judas, e quem sabe mais alguns companheiros também, nessa hora, ao saber dessa beleza da casa do Senhor, dizendo: ah, mas isso não seria melhor utilizar isso para os pobres de Israel? Primeiro que não, nesse momento no deserto, todos estavam sendo supridos pelo Deus de Israel. Aliás, continuam sendo supridos. Uma das palavras que a nossa irmã coloca, e também o tratamento com os estrangeiros, sempre o acolhimento, porque o Estado de Israel foi se formando, mas egípcios foram junto com eles. Uma cananeia, depois se incorporou, vocês lembram? Raabe, uma moabita se incorporou mais à frente, que foi Rute. No Estado de Israel, você tem toda uma história de incorporação de pessoas. Podíamos lembrar aqui outros nomes, citar outros nomes, mas não vou fazê-lo para não me estender muito. Mas não sejamos nós, como os discípulos, ah, poderia ter sido usado para distribuir pelo povo. Não, irmãos, não. Esse era o tabernáculo do Deus vivo. Tabernáculo do Deus vivo, uma reprodução terrestre. Segundo toda a orientação de Deus a Moisés, um exemplo aqui no deserto, ali no, em meio ao povo de Israel, do santuário celeste. E é só um exemplo, porque lá no céu, ouro é asfalto, irmãos. O que nós vamos encontrar de preciosidade é tão maior do que tudo que nós podemos imaginar, que quando a Bíblia fala que as ruas serão de ouro, então você pode. A gente nem pode calcular. Se as ruas são de ouro, para Deus, ouro é como asfalto para nós hoje. Tamanha preciosidade. Maior do que o que nós conhecemos, como ouro, prata, bronze, diamante, nós vamos encontrar uma preciosidade muito maior no santuário celestial, e eu já lhes digo que a maior preciosidade vai ser a presença do Senhor. Essa vai ser indescritível, toda hora nós somos obrigados a dizer isso. Não é por repetição ou por querer exagerar, nada disso, mas é indescritível. O que nós estamos prestes a experimentar na volta de Jesus, tá bem? E tudo isso começou a acontecer, a história da revelação. Mais uma vez, fazendo um pedido para que você preste atenção em como trata a aliança de Deus com Israel, endossando a palavra da missionária. Esse zelo não é de agora que Deus tem colocado no meu coração, é de 30 e poucos anos, né? 36 anos atrás. Aos poucos o zelo vem aumentando, aumentando. Quanto mais fui lendo a Escritura, mais o zelo foi aumentando. Não para idolatrar nada do povo de Israel, não temos idolatria nenhuma, nem para tentar reproduzir uma forma de culto que mesmo os judeus hoje não fazem da mesma forma todos os elementos. Porque uma coisa é o que o povo vivia no deserto há mais de 5 mil anos atrás. Outra coisa é hoje. Então, não se trata de idolatria e não se trata de tentar reproduzir ipsis literis, né? Tudo o que a gente vê no texto, no aspecto formal, no aspecto cerimonial, não. Mas reproduzir ao pé da letra, sim, o aspecto do conteúdo. A aliança, queridos, é a mesma. É, aliança é a mesma. Jesus é o Messias de Israel, esperado pelo povo de Israel, anunciado em todo o Antigo Testamento, já simbolizado, só para vocês terem uma ideia, na vida de Adão. Adão é o primeiro, depois se equivocou, e Jesus é chamado o segundo Adão, simbolizado em Abel, que ofereceu as primícias, e Jesus é a primícia oferecida pelo Senhor, e ele se ofereceu como ofereceu a primícia da vida dele e Deus também. Veja, Desde o relato criacional, você já percebe todo esse anúncio messiânico, desde apontamentos, símbolos, que são figuras de linguagem, né? Expressões de uma verdade, de um conteúdo. Um símbolo pode ser verdadeiro ou um símbolo pode ser falso. No caso da Bíblia, o símbolo é o que é, é verdadeiro. A Bíblia diz o que diz, porque é verdadeira. Não precisamos, ter nenhum segundo de dúvida quanto a isso. A Bíblia, então, traz uma série de elementos simbólicos que são figuras de linguagem para quê? Para que nós possamos entender a revelação de Deus. Deus veio se auto-revelando em todo o Antigo Testamento até que se revelou plenamente como o Messias de Israel. Depois, a igreja primitiva prega quem? Ela prega Jesus. Que é quem? O Messias de Israel. Nós aceitamos a Jesus. Quem nós aceitamos? O Messias de Israel. Se somos seguidores de Jesus e imitadores de Jesus, somos seguidores e imitadores de Israel, do Messias de Israel. Então, vou voltar a dizer, porque há corações duros, mas eu sei que o Espírito Santo é capaz de amolecer. Não se trata de idolatria, não se trata de dizer que acertaram sempre. Pelo contrário, cada livro que a gente vai lendo, eu li há capítulos, há poucos capítulos atrás, o Bezerro de Ouro. Não se trata de nenhuma idolatria, de nenhuma, né, tentativa de reproduzir no culto exatamente o mesmo cerimonial. Fica até uma coisa. Um pouco esquizofrênica. Então, não se trata de nada disso. É só entender que esta é uma aliança. E se a missionária me permite, eu acrescento, a tudo que ela falou uma outra palavra também, que é Israel é a testemunha da aliança. A nação de Israel é a testemunha da aliança. É um testemunho da aliança com a humanidade. Tenho certeza que depois ela vai, compartilhar conosco. Entendam isso. Israel, o povo de Israel, é um testemunho da aliança de Deus com a humanidade. Depois, em Jesus Cristo, isso vai se abrir para o gentio. Já podia até ter se aberto. E há sinais de abertura pontuais aqui ou acolá. Mas depois de Jesus se abre definitivamente para os gentios. Por quê? A vontade de Deus, para quê, né? Para que a vontade de Deus se cumprisse. A vontade de Deus expressa para Abraão, de que a partir dessa aliança dele com Abraão, todas as nações da terra fossem abençoadas. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos para o resumo. Resumo bem simples que eu preparei para vocês. É claro, né? Se você vai ler um livro de quase 1.000 páginas, você não vai, poder entrar nos mínimos detalhes e ainda tem as notas de rodapé. Você tem que pegar. Um ponto, dois, três pontos e destacar. Mas vamos lá. Esse capítulo inicia com o altar do Holocausto. Esse capítulo inicia com o altar do Holocausto. O que é isso, pastor? O sacrifício de animais que eram oferecidos sobre esse altar, que ficava no átrio, em frente ao tabernáculo. O sangue, que é representação da vida na Bíblia, sangue igual vida. Faça essa anotação no seu caderno ou agora, né, no celular. Só tome cuidado para não perder nenhum nem outro. Sangue é vida. Então, os animais eram entregues como sacrifício no altar do Holocausto. O sangue do sacrifício era aspergido sobre quatro chifres do altar. Tá bem? Se pegava, o sangue e aspergia. Se você pegar, uma verdura, por exemplo, tá bem? E molhar no sangue e balançar o seu punho, você então pode aspergir, né? Pedaços, de uma videira ou qualquer outra dessa forma. Você pega, molha e aí vai aspergir o sangue sobre os quatro chifres do altar. É só para você entender. Só um exemplo para você entender. Lança esse sangue sobre os quatro chifres do altar. O altar do Holocausto é muito importante, porque entre os vários cerimoniais, lembram que a lei do Senhor também é uma lei cerimonial. Ela não é só moral, nem só judicial, nem só sanitária. Ela também é cerimonial. Muito bem. Entre os vários cerimoniais, havia o sacrifício do cordeiro, que era realizado em substituição ao dono do cordeiro, o dono do animalzinho, o dono do cordeirinho, que tinha o pecado, seu pecado, perdoado através do sangue desse cordeirinho, da vida desse cordeirinho, que era imolado, sacrificado, em substituição à vida do ofertante. Leia toda a Torá, leia o Pentateuco. E aí você vai entender. Ao invés. Porque o salário do pecado é a morte. Ao invés de você matar o pecador, é duro para nós vermos isso naquele momento, mas é o processo da autorrevelação de Deus até que o Messias chegasse e fizesse o sacrifício único e suficiente. Então, não se matava o pecador. O pecador arrependido, levava o seu animal perante o sacerdote, levava o cordeiro perante o sacerdote, a vida desse animal era entregue em substituição da vida do ser humano que pecou, do pecador. O cordeiro era morto para o ser humano não morrer, em substituição à vida desse que cometeu o pecado, a vida do ofertante. Isso é absolutamente claro. Mas é absolutamente claro. Não é um elemento difícil de entender. Uma pessoa com 6 meses, no máximo 1 ano de vida cristã, já compreendeu claramente tudo isso. Se você parar para ensiná-la. No máximo, estou fazendo um exagero. Isso pode ser compreendido por qualquer pessoa em poucos dias. Só precisamos ensinar, tá bem? Então, o cordeiro era entregue na substituição da vida do pecador, da vida do ofertante. O ofertante levava o cordeirinho e isso, o sangue dele, a vida dele sacrificada e o sangue espargido, então, o sangue derramado substituía a vida do pecador e o sangue que esse pecador teria que dar, né? Pelo pagamento do seu pecado, para o pagamento do seu pecado, porque em pecado ninguém pode permanecer diante de Deus, em pecado ninguém pode permanecer na presença de Deus, em pecado não há comunhão entre Deus e o pecado. Não há comunhão entre Deus e aquilo que o desagrada de modo algum. Muito bem. Tendo entendido isso, que o cordeiro substituía o ofertante do cordeiro, a vida do ofertante, obviamente, mesmo você que está chegando agora, aqui da nossa cidade, ou da cidade ao lado, você já entendeu. Obviamente, isso nos reporta à vida de Jesus. Porque Jesus é chamado na Bíblia, por isso Jesus é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que nesse caso, ele não ofereceu a sua vida para eliminar algum pecado dele, porque ele não teve pecado nenhum. Ele ofereceu a sua vida e o seu sangue foi derramado para tirar o pecado de toda a humanidade, para pagar o pecado de toda a humanidade. Quando Jesus morreu, diz a palavra do Senhor, se Jesus morreu, quando Jesus morreu, ele morreu por nós, já que ele não tinha pecado. Quando Jesus morreu, ele atraiu todos nós para a cruz do Calvário. Ou seja, ao invés de nós termos que ser sacrificados e o nosso sangue ser derramado como a consequência do nosso pecado, Jesus levou sobre ele o nosso pecado. Irmãos, irmãs, isso é maravilhoso demais. Olha o que significa o altar do Holocausto. Curiosamente, Satanás, na Segunda Guerra Mundial, no século XX, no século passado, Satanás, então, com ódio de toda a obra de Deus, da aliança de Deus, quis promover. Ele só copia e distorce, né? O que que ele fez? Ele promoveu uma matança de judeus e o nome dessa matança foi Holocausto. E o Hitler fazia isso com aquela frieza sádico, né? E muita gente ainda hoje, é impressionante, tem esse sadismo, tem essa frieza, e tem uma raiva do povo escolhido por Deus que é absolutamente inexplicável do ponto de vista racional. É inexplicável. Você não consegue entender com a razão. Só tem uma causa, a causa é espiritual. Aí alguns vão dizer: ah, mas alguns foram grandes pintores, outros grandes pensadores, outros são grandes donos de conglomerados de banco. Muito bem, mas e daí? E outros que são também, foram também grandes pensadores e não são judeus. Por causa disso, você vai ter raiva deles? Outros que foram grandes artistas, você vai ter raiva dele? Outros que são banqueiros e que são de outra ascendência, você vai ter raiva deles? Não. Por que essa raiva? Inexplicável. Só pode ser explicado por causa de uma coisa chamada guerra espiritual. A raiva de Satanás de Deus ter feito uma aliança conosco, humanidade. E essa aliança começa lá atrás, no Antigo Testamento, com, primeiro, no relato criacional, depois com a nova criação em Noé, até que se faz com Abraão, Isaque e Israel, o pai efetivo, né? Da nação de Israel, das 12 tribos de Israel. Começa lá, e essa história toda vem nos acompanhando. Ah, mas eles não aceitaram Jesus, eles levaram Jesus para a cruz, e hoje muitos não estão aceitando Jesus também, e muitos o crucificam também, preferem Barrabás. Preferem outras pessoas liderando suas vidas do que Jesus, e por causa disso nós vamos ficar com raiva, por causa do erro de um ou de outro cometido, do sinédrio naquele momento, ou da dureza de coração de um aqui, outro ali, ao longo da história. Na história do Brasil não teve isso também? Na história dos Estados Unidos não teve isso também? Na história da Inglaterra, da França, da China, não teve isso também? Do Japão, aqui na América do Sul, na América do Norte, na Europa, não há líderes que são incorretos no seu procedimento? Na África, que tristeza! Na Oceania, na Ásia, no Extremo Oriente. Então, irmãos, prestem atenção, muito cuidado, tá bem? É o Espírito quem está lhe falando. Então, obviamente, o altar do Holocausto reporta a substituição, a vida do ofertante. Obviamente, logo reporta a vida de Jesus, melhor dizendo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que o sacrifício de Jesus foi único e suficiente pelo mundo inteiro. O sacrifício do animal era feito pelo pecador, por uma pessoa. E por causa do pecado, aquela pessoa ia até o local, levava o cordeiro, ou comprava um cordeiro nas imediações ali. Ainda quando era no deserto, geralmente era de sua propriedade. Depois, com o avanço, com o tempo, havia pessoas que vendiam e ele comprava em substituição ao seu pecado. Jesus morre pelo meu pecado e pelo seu pecado, meu irmão, minha irmã, e não há coisa mais impressionante e constrangedora diante disso, e nos dá vontade de rasgar as nossas vestes também e dizer: Senhor, eu não merecia essa sua obra e eu não mereço ainda essa sua obra. Diante disso, eu não tenho palavras, muito obrigado não é suficiente. Louvar só o teu nome com cânticos e hinos não é suficiente. Só ministrar a palavra não é suficiente. Só me envolver ou me envolver totalmente com a tua obra também não é suficiente, porque nada paga essa obra de Jesus. Mas assim como o Senhor me amou, dessa maneira, dando a sua vida, eu quero também dar a minha vida pelos outros. Aleluia. Isso é o altar do holocausto. Sua vida foi entregue, seu sangue foi aspergido na cruz do Calvário, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então hoje é o dia. Então hoje é o dia de você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Hoje é o dia de você aceitar essa morte sacrificial de Jesus como a sua morte e a ressurreição dele como a sua nova vida. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que passou? Passou a tendência natural, tendência natural para o pecado. Agora que você não tem, se você aceita Jesus hoje e aceita como Senhor e Salvador, você não terá mais essa tendência natural para o pecado. Porque o pecado não terá mais domínio sobre você. Pois quanto a morrer, foi para o pecado. Porque estás agora debaixo da graça de Deus, do favor imerecido, e não debaixo da lei do pecado e da morte, para ninguém entender mal. Da lei, estás debaixo da graça, e não debaixo da lei. O pecado já não terá domínio sobre vós. Então, essa tendência de se afastar de Deus acabou. Agora você tem uma tendência de se aproximar de Deus. Posso ter a tendência de me aproximar de Deus? Eu ainda sou sujeito a pecar? Você ainda é passível de erro, sim. Você é sujeito ainda a acidentalmente cometer o pecado. Não como uma tendência mais, não como uma característica mais. Não como uma obrigação do seu ser, assim como as pessoas que não aceitaram a Jesus. Não, o seu ser agora aspira por Deus como a corça aspira pelas águas. O seu ser quer comunhão com o Pai, quer comunhão com o Filho, quer comunhão com o Espírito Santo. É isso que você quer. O coração do novo nascido quer isso. O coração de alguém cheio do Espírito deseja isso. Mas acidentalmente nós ainda somos alvejados e passíveis de erro. Por quê? Porque estamos ainda num ambiente de guerra, guerra espiritual. E temos três inimigos. Você é alvejado muitas vezes pelo diabo e às vezes ele te faz ficar irado. Você ainda não aprendeu a controlar a ira e pode pecar. Aí tem que confessar o pecado. Não precisa mais de sacrifício. Jesus já fez o sacrifício. Você confessa o pecado ao Senhor sinceramente, se arrepende sinceramente, confessa sinceramente. Ele é fiel e justo para te perdoar o pecado e purificar você de toda injustiça. Você tem um segundo inimigo que é o mundo. Um sistema de valores. O mundo não é sinônimo de sociedade, tá? Mundo é o sistema de valores que estão na mão de Satanás e que se contrapõem aos valores do reino de Deus. Às vezes esse mundo vai sufocando você, emparedando você, tentando você. E em algumas situações pode acontecer, em algumas, e cada vez com menos frequência, de você ceder ao valor desse mundo tenebroso e não fazer a vontade do Senhor. E pode pecar pela sedução do mundo. E terceiro, a velha natureza. Embora já tenha morrido, mas nós ainda não estamos totalmente glorificados como seremos após o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. Nós estamos totalmente glorificados. E por causa disso, às vezes somos sujeitos ainda a acidentalmente, cada vez mais acidentalmente, cada vez mais esporadicamente, alguém na quadra de futebol de salão te dá lá uma entrada muito violenta. E você perde o controle e você vê de novo aquela característica que você tinha de brigar por causa de futebol. Eu estou falando de algo que eu experimentei. De repente você vai lá e devolve numa próxima jogada, você devolve a entrada, a canelada, tá bem? E devolve intencionalmente. E depois fica arrebentado, moído, vai tomar banho moído, porque você sabe que você pecou. Sua tendência não é mais essa. Sua característica não é mais essa. Você nasceu de novo. Aí não tem outro caminho. Arrependimento, confissão de pecado e mudança de mente, mudança de vida. Muito bem. Essa é a primeira parte, só o altar do holocausto. Todo aquele que nele crê não perece, não morre mais, mas tem a vida eterna. Ele é o Cordeiro Imaculado. Jesus é o Cordeiro Imaculado. Não tinha um Cordeiro lá no altar do Holocausto? Jesus, esses Cordeiros do passado, lá no deserto, representavam, simbolizavam a Jesus. Jesus é o Cordeiro Imaculado que substituiu a toda a humanidade. E agora, todo aquele que nele crê pode aceitá-lo como Senhor e Salvador, e tendo aceito, nasce de novo. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Não morre mais a segunda morte. Tá bem? E quem sabe não morra nem a primeira, se pegar o arrebatamento. Mas eu não vou entrar nisso agora. Então, de tal maneira que você recebe uma nova natureza. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, é substituído no castigo pelo pecado. Na consequência do pecado, que é a morte, você foi substituído por Jesus. Na morte de Jesus, ele levou sobre ele o castigo que era para mim e para você. E agora, na sua ressurreição, ele nos garantiu ele se levantou da morte, não levantou? Ele se levantou da morte. Quando você o aceita como Senhor e Salvador, o castigo ficou para Jesus e a nova vida foi um presente que ele te deu também. Ele te deu o presente de assumir a tua culpa, o teu pecado, a tua enfermidade, a tua dor, toda a consequência do pecado. E te deu outro presente, uma nova vida, abundante, plena e eterna. Graças ao seu sacrifício, único e suficiente. Eu repito isso. O sacrifício dele foi único e suficiente. Depois dele, não há mais necessidade de ninguém ser sacrificado. Jesus já fez o sacrifício único e suficiente para a remissão dos pecados de todos. Agora, nosso papel é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, mas aí fica muito fácil, muito barato. Eu quero subir a escadaria de joelho. Querido, não adianta você subir a escadaria de joelho, isso não vai te salvar. O que vai te salvar é aceitar o sacrifício dele. Agora, se você pensa que é fácil, eu quero então te dizer, não será tão fácil assim. Você terá três inimigos o tempo inteiro a lutar contra você: o diabo, o mundo e a carne, a velha natureza. Não será fácil. Mas ele estará com você, o Espírito Santo estará dentro de você. Então não precisa subir a escadaria para se salvar. Nem a escadaria para se santificar. Agora você é salvo. Se você aceitar hoje a Jesus como Senhor, aí na sua casa, agora, dobrar o joelho e dizer assim, ou mesmo sentado, se for uma pessoa que está com dificuldade, ou estiver no hospital, diga: eu aceito a Jesus como Senhor da minha vida. Ele que vai mandar. E eu vou obedecer e aceito Jesus como Salvador dos meus pecados. Você vai dizer isso. Aceito. E eu aceito a nova vida que ele me propõe. Então, o Senhor vai te propondo através da Bíblia, da palavra dele, ele vai te propondo um novo modelo de vida. Que é o modelo de vida do reino dos céus, do reino de Deus. Tá bem? É de graça para nós, mas foi muito caro para ele. E também, posteriormente, não vai ser nada fácil. Assumir e estar vivendo valores que contrariam os valores de uma grande parte da sociedade não é fácil e nem será fácil daqui por diante. Nunca foi fácil, não é fácil e não será fácil. Então, deixe a escadaria para lá, não se preocupe em se sacrificar para se salvar, que ele já fez esse sacrifício, e concentre-se em ter uma vida santa para que você aguente firme. O ataque do diabo, do mundo e da sua própria antiga natureza, que eu traduzi para você, que vai querer dar uma canelada de volta em quem te deu a canelada. Muito bem. Em sua ressurreição, ele nos faz herdeiros de uma nova vida, que de glória em glória nos santifica em amor, até que experimentemos a vida plena. E glorificada no novo céu e na nova terra eternamente. A bacia de bronze do capítulo servia para a purificação dos sacerdotes. Purificação. Vamos chamar essa purificação de santificação? Eles precisavam estar puros para entrar na presença de Deus. Hoje nós continuamos, irmãs e irmãos, nós continuamos precisando estar em pureza pessoal para entrar na presença do Senhor. Permanecer na presença do Senhor, ministrar em seu nome. Ninguém pode ministrar em nome do Senhor ou estar na sua presença, permanecer na sua presença sem pureza pessoal. A pureza pessoal é obtida não pecando. Você tem poder e autoridade agora no Espírito Santo para, na maior parte do tempo da sua vida, não pecar. Você tem esse poder, meu irmão e minha irmã, para não pecar. Segundo, se pecar acidentalmente, cada vez mais esporadicamente, é necessário que você confesse o pecado. Eu diria antes até, se arrependa desse pecado, confesse o pecado para ele e mude de atitude. Que pecados, pastor? Os pecados que você conheceu, a canelada, ou um xingamento, ou um pensamento, ou um sentimento. Os pecados ocultos, peça perdão pelos pecados ocultos. Eu tenho estado muito feliz com o nosso rebanho, inclusive os diáconos aqui, que serão consagrados, futuros diáconos. Eles têm sempre já orado pelos seus pecados ocultos. O que acontece é que quando tem um povo clamando até pelos pecados que não conhece, que estão ocultos, há pureza no ambiente. E havendo pureza, Deus se manifesta, Deus se revela, Deus opera. Então, peça perdão pelos pecados que você conhece. Lembra claramente do que fez, sentiu, falou, pensou. Peça perdão pelos seus pecados ocultos, que está lá na oração de Davi. Sonda-me, ó Deus, vê se algum caminho mau e me guia pelos teus caminhos eternos. Vê o Senhor. Se há algum caminho mau, eu não consigo sondar na profundidade que o Senhor consegue sondar. Então, sonda-me, Senhor. E me livra desse caminho mau e me guia pelos teus caminhos eternos. E peça perdão também pelos pecados involuntários. Depois você ouve e anota. Confesse o seu pecado conhecido, oculto e involuntário. Onde está esse negócio de involuntário? Aí na lei do Senhor, na Torá, no Pentateuco. Se alguém pegasse um boi emprestado de outro para fazer um transporte, para trabalhar na agricultura, e você não tivesse nenhuma intenção, pelo contrário, você queria utilizar o boi e ia pagar pelo empréstimo, mas o boi se machuca. Não foi vontade sua, foi involuntário. Né? Não era vontade da pessoa. Aí eles tinham que sentar diante do juiz e ver como se remediava essa questão. E a Bíblia deixa claro, mas claríssimo, evidente. Todo mundo que já estudou o Pentateuco sabe de cor e salteado. Quem fez teologia também. Peça perdão pelos pecados involuntários, aqueles que você não tinha intenção nenhuma, mas intenção zero, mas acabou incorrendo. Agora, seja honesto, né? Seja honesta, irmã. Tem vezes que a gente tem 10% de intenção, 20, 30, 40, não dá para quantificar isso. Mas você tem intenção, então aí não vai confessar isso como pecado involuntário. Estou falando de intenção zero. Você não tinha a menor intenção de que a sua vida, o seu testemunho, a sua pregação, não falou para ferir, não falou para machucar, tal, não tinha intenção nenhuma, zero. E isso acabou machucando. Aí confesse também o seu pecado involuntário. Muito bem. Essa é a nossa bacia de bronze hoje, a nossa pureza pessoal. A bacia de bronze servia para os sacerdotes manter a pureza. E hoje nós precisamos da bacia de bronze para nos manter puros. Como fazemos isso? Não pecando. E se pecarmos com pecado conhecido, oculto ou involuntário, pedimos, nos arrependemos, pedimos perdão honestamente a Deus e pedimos mudança de vida. Aleluia. Entre o versículo 9 e o 20, temos o átrio e o reposteiro, detalhadamente descritos conforme a direção do Senhor. Nós também precisamos viver em busca de absoluta coerência com a vontade do Senhor. e desde as partes exteriores, como o átrio, até as mais interiores do nosso ser. O capítulo é finalizado com um impressionante detalhamento acerca da enumeração das coisas do tabernáculo, aquilo que a nota da BKJA falou, um relatório contábil de tudo. Isso nos faz pensar, irmãs e irmãos, que devemos ser cuidadosos. Agora eu quero que você preste atenção, por favor. Muito obrigado pela resposta de ontem. Mais uma vez, terceiro índice, tem um monte de dias que já estão se acumulando no, no, na terceira maior escuta via WhatsApp. Isso nos faz pensar, muito obrigado, então, por isso que eu estava agradecendo. Isso nos faz pensar como nós devemos ser cuidadosos. Presta atenção, irmão, irmã. Você que é líder de ministério, líder de departamento, eu não sei como se chama na sua denominação, mas você que é líder do círculo de oração das irmãs, no nosso caso aqui, tem que ser cuidadoso, cuidadosa. Tem que ser cuidadoso com o templo. Tem que ser cuidadoso com cada área da sua vida pessoal, cuidadoso na relação conjugal, cuidadoso na relação com os filhos, com os pais, ou seja, relações familiares, cuidadoso com relação à sociedade. Você tem que ser disciplinado, irmão, irmã. Essa é uma tarefa quase inglória que a gente fala, porque o Brasil, infelizmente, tem uma história tão dramática. A história do Brasil tem as suas algumas belezas, mas é tão dramática no que diz respeito à disciplina e método que a gente fala isso para as pessoas, para os líderes, até eles se tornarem disciplinados e metódicos, é muito difícil. Quando alguém ainda tem um histórico familiar favorecedor desse aspecto, aí é mais rápido. Agora, quando o histórico familiar não é favorecedor, demora demais. E porque demora demais, os frutos também demoram mais. Então, nós devemos ser cuidadosos com tudo que diz respeito ao Senhor. Disciplinados, tenha disciplina. Faça o que Deus te pediu do jeito que Deus te pediu. Faça o que os líderes orientaram do jeito que eles orientaram, se não é nada que contraria a palavra do Senhor. Seja metódico, metódica, tenha método. Método significa caminho, caminho para alcançar um objetivo, né? Metarodós, em grego. Então seja metódico. Sem método, você vai trabalhar muito e colher pouco. Precisa ter método. Método para leitura. Lute contra você mesmo, método de oração, método de ação ministerial, método. Precisa de disciplina, método e, é claro, de unção, né? Sem unção, pode ter disciplina, pode ter método, consegue também alguma coisa por causa disso, mas não que agrade a Deus. Você consegue ir na força do seu braço, mas não agrada a Deus. Agora, se você tiver unção do Espírito, agrada a Deus, somado à disciplina em método, ou seja, Jesus foi fiel, claramente fiel a um projeto que ele tinha para desempenhar em 3 anos, ele não se distraiu, ficou disciplinado e metódico naquele trabalho. O que aconteceu é que ele mudou a história, dividiu a história em antes dele e depois dele. Nós devemos, portanto, ser cuidadosos, disciplinados, metódicos no que diz respeito a tudo que o Senhor nos convoca para realizar. A disciplina no ministério não é um excesso de rigor. Preste atenção, não é um excesso de rigor, ou uma coisa cansativa, ou uma chatice. Mas é a vontade de ser, a vontade de viver, a vontade de fazer tudo exatamente como o Senhor nos orientou em Sua palavra. Repito, é a vontade de ser, é a vontade de viver, é a vontade de fazer tudo exatamente como o Senhor nos orientou em Sua palavra. Façamos tudo com decência e ordem, como testemunho diante de Deus, da igreja e da sociedade em geral. Sabe, irmãos e irmãs, que até as pessoas que não creem em Deus, pelo menos não declaram isso publicamente. Podem até crer, mas não declaram. São exitosas no estudo ou no trabalho ou no que for fazerem, quanto maior for a sua, o seu zelo, a sua disciplina, a sua decência, a sua ordem, sua metodologia. Quanto mais, melhor. Tá bem? Outras pessoas que não têm a Deus como parâmetro direto. Claro. Agora, nós que temos a Deus, ao Senhor Jesus como parâmetro, precisamos ser extremamente zelosos, e não como chatice, mas como vontade de ser, viver e fazer tudo exatamente como Jesus, como o Senhor nos orientou na Sua palavra. Façamos tudo como um testemunho diante de Deus e da igreja e da sociedade em geral. Para encerrar, em primeiro lugar, esse capítulo nos ensina: o Cordeiro Jesus já foi imolado na cruz do Calvário. Isso é o altar do Holocausto. Creiamos em Jesus. Aceitemos a Jesus hoje como Senhor e Salvador. Se você não aceitou, diga isso para ele hoje: Senhor, eu aceito a tua vida, a tua morte e a tua ressurreição como a minha vida, a minha morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida. E quero ser um seguidor teu. Em nome do Senhor Jesus, eu oro. Altar do Holocausto. Em segundo lugar, purifiquemo-nos para permanecer na presença do Senhor. Purifiquemo-nos para permanecer na presença do Senhor e ministrarmos em nome do Senhor. Essa é a bacia de bronze. Sem purificação, se você for ministrar ou estiver na presença dele, sem estar purificado, lavado, santificado, eu nem quero falar de novo o que pode acontecer. Mas, assim, em suma, pode adoecer espiritualmente, até morrer espiritualmente, porque Deus é santo, santo, santo. Os irmãos já na fé lembrem da Santa Ceia. Permanecer na presença, ou estar exposto diante da presença do Senhor, sem purificação, sem confissão, sem remissão, sem humilde acesso, então é um perigo. Essa é a bacia de bronze. Em terceiro, zelemos por toda a nossa vida. No que diz respeito à parte interior, exterior, ou seja, comportamento, sentimento e comportamento, átrio e reposteiro. zelemos para que tudo esteja na mais absoluta ordem, para que a nossa vida seja um testemunho de que Deus é maravilhoso. Quarto e último, sejamos sempre organizados. Acho que essa palavra ajuda mais você. Sejamos sempre organizados, disciplinados, metódicos. Faça a enumeração de todas as coisas que você precisa, tem para fazer no ministério. Foi isso que aconteceu no final do capítulo, a enumeração de todo o material, um relatório contábil. Então, faça a enumeração das coisas, do tabernáculo, que é a habitação de Deus. Quem é o tabernáculo? Você é o tabernáculo. Eu sou o tabernáculo. Todos que aceitaram a Jesus são o tabernáculo, a habitação agora do Espírito Santo. Faça um relatório de tudo, tenha tudo organizado. Seja sempre organizado, disciplinado, metódico. Enumere tudo o que você tem que fazer para que você tenha êxito na missão. Tá bem? Nós já estamos em um ano, queridos, aqui. E com um ano, nós primeiro temos uma qualidade de cristianismo, que tem nos deixado muito alegres e curiosos. Isso também, sem dúvida, eu quero deixar claro isso para vocês que estão me ouvindo pregar. Ah, o pastor está falando isso. Não, não, não. Não tem nada a ver comigo. Isso tudo fruto do pastor Sebastião. Ele é chamado de Tião na cidade. Você que é do Brasil e de outros países. Isso tudo por causa do pastor Sebastião, sua esposa, o Sebastião Jessé. É um nome espiritual que Deus nos deu numa semana de oração. Isso tudo como fruto, essa santidade dos irmãos, como fruto desta vida. Agora, estamos com um ano, irmãos. Um ano. Estamos comemorando já, começamos comemorar. Amanhã tem um casamento, é também uma comemoração. E já estamos com 10 pessoas, 3 efetivas e mais 7 se aproximando efetivamente também, desculpem a redundância, a repetição, se aproximando assim muito fortemente na cidade ao lado, em Vargem Alegre. 10 pessoas. Mas já evangelizamos mais de 150 pessoas na cidade. Então eu imagino o que Deus vai fazer, ao longo dos anos com essa juventude que está sendo levantada aqui. Eu e o pastor Jessé e a pastora Margarete costumamos dizer isso. Talvez, e a esposa, Eloá, também, nós dizemos isso, esposa do pastor. Provavelmente nós não vamos pegar tudo isso, mas nós cremos numa obra maravilhosa que Deus está levantando. Mas isso pressupõe todos aqueles critérios que foram falados nesse capítulo, tá bem? Então, que Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde, volte, ou então ao ouvir, acho que agora vai ter que voltar, ouça outra vez e anote um pouco de cada item. Depois, quando você ficar estudando em outros livros mais densos, claro, complemente o seu conhecimento. Anote mais, cada livro que você for lendo, você vai ampliando mais. E as notas nas Bíblias, anote mais. E vá, sobretudo, anotando no, na mente, no coração, né? Tendo isso no seu coração. E Deus está fazendo uma grande obra também em nós, nesse projeto, tá? Que tem o apoio, a supervisão de todos os irmãos e irmãs que estão orando. que tem o apoio de 14 mantenedores, tem o apoio de três pessoas ministrando por enquanto, mas eu sei que outras virão ministrar também. E contamos com a cobertura de uma pastora que nos acompanha, contamos com a cobertura do presidente da nossa igreja, pastor Eronilson, a cobertura de um que do meu padrinho também, de um pastor querido, né? Muitos pastores queridos, não dá para dizer todos agora, mas muita gente querida. Né, o pastor Zacarias, lá da Madureira, o bispo Nelson, queridaço, né? Bom, são o pastor Sila Namorato, pastor Marcelo, da Assembleia, pastor Edilson, muita gente, pastor Edson Bertoldo, tenho certeza, né? Pastora Joyce. Tanta gente que deve estar orando, Pastor Jonas, eu não vou lembrar agora, conseguir lembrar todos agora, mas sintam-se todos abraçados e agradecidos, e irmãos e irmãs também, todos que oram, que contribuem e que nos ajudam a realizar esse trabalho. Nós oramos em nome do Senhor e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, o poder, a consolação, a organização, a disciplina, o método do Espírito Santo, seja sobre nós, juntamente com sua unção, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.